Kids.com, Centro de Estudos número 1 em Loures e Odivelas. Apoio escolar e serviço de psicologia. Formação para adultos, línguas e informática. Agora com uma nova modalidade, aulas online. Estamos em Odivelas, na Quinta Nova. Para mais informações, contacte-nos pelo 918-187-095. Participamos num grande projeto. O seu futuro começa aqui. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Pinhal da Paiã, o conhecido pulmão de Odivelas, localizado nas proximidades da Escola Agrícola da Paiã, torna-se num dos locais ideais no concelho para fazer piqueniques no verão. Com denso arvoredo, zonas de sombra, mesas e diferentes equipamentos, oferece aos seus visitantes todas as condições para fazer piquenique numa verdadeira reunião de amigos e família. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Olá, boa noite. Estás a ouvir mais uma emissão de Mundo NAF. Aqui, só da Rádio Cruzeiro para todo o mundo, estás com o Mundo NAF. Às segundas-feiras, um belo par de horas para ti e para quem está contigo. Ou se estiveres sozinho, guarda isso para ti. A lua já vai alta se espreitares pela janela. E repara, a lua está bela. Eu não quero que o programa Mundo NAF seja tão belo como a lua. Mas se ficares à espera que a lua te dê música, te dê algumas histórias, fica a olhar para ela e espera. Não, se queres boa imagem, olha para a lua, mete uns fones e ouve o Mundo NAF durante este próximo belo par de horas. Sim, são 10 da noite, está a arrancar mais um Mundo NAF aqui na Rádio Cruzeiro. Partilha www.radiocruzeiro.pt. Sim, porque se estás a ouvir, não precisas que te diga o endereço. Tu sabes, vieste cá ter. Provavelmente viste o post do Facebook que a Rádio Cruzeiro colocou sobre esta emissão de Mundo NAF, onde se lê a emissão mais leal de sempre. É isso mesmo que vamos ter, é isso que vos vou fazer chegar. E começamos assim. Morreu na madrugada deste domingo, aos 67 anos, o cantor português Roberto Leal. Roberto estava internado desde a última terça-feira no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, para tratar de complicações decorrentes a um câncer no olho. O meu telefone tocou de manhã para falar do desaparecimento e da morte deste homem que vocês sabem que é meu irmão, meu amigo particular. Roberto nos deixa jovem, um dos cantores portugueses mais amados do Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o Roberto fazia um tratamento contra um câncer há 2 anos. E nesta madrugada de domingo, Roberto sofreu uma insuficiência renal, que acabou levando ele à morte. Você vai ter todas as informações do velório, que será aberto ao público e também onde será. Acreditem vocês, ontem à noite, eu inclusive conversando com meu filho, falei, que saudade do Roberto, vou ligar para ele, isso ontem à noite. Mas o Roberto era um cara silencioso que não incomodava os amigos e as amigas, reclamando que a perna estava doendo e que ele já não enxergava mais de um olho. Um dos mais influentes cantores portugueses, que nós não sabíamos de verdade se ele era o nosso brasileiro. O meio artístico está em luto por perder um cara que é importante no meio musical. Um compositor que adotou o Brasil como sua pátria. Hoje não é apenas Portugal, mas somos todos nós

uma das suas músicas icónicas, numa atitude de reconciliação Portugal-Brasil. Sim, o artista Roberto Leal, que todos nos habituámos a conhecer ao longo destas décadas recentes, deixou-nos este fim de semana e por isso foi notícia em quase todos os órgãos de comunicação social devido à sua característica popular. Era de facto o artista popular que levou Portugal para o Brasil. E uma sondagem de 1999 que saiu no jornal Datafolha, o Instituto de Pesquisa do Grupo Folha, do jornal A Folha de São Paulo, mostrava que Roberto Leal era a personalidade portuguesa mais conhecida entre os brasileiros, isto à frente de Pedro Álvares Cabral, de Camões, Mário Soares, José Saramago e também de Amália Rodrigues. E por isso, no Brasil, se falou também com tanta importância do desaparecimento deste artista. Estivemos a ouvir há pouco a notícia dada pelo show de domingo, um grande programa de muita audiência no Brasil, que falava com emoção, um amigo pessoal de Roberto Leal, o apresentador desse programa, falava com emoção do desaparecimento de Roberto Leal. E, por isso, hoje o Mundo NAF intitula-se como a emissão mais leal de sempre dos mundos NAF. Sendo assim, vamos ouvir diversas músicas cantadas por Roberto Leal, algumas delas não imortalizadas, porque eram conhecidas noutras vozes, mas o que aconteceu foi o fenómeno Roberto Leal foi levar a cultura portuguesa para o Brasil. E o Brasil tem milhões e milhões de ouvintes, e assim o Roberto Leal tem esse mérito de ter conseguido levar Portugal para o Brasil. Por exemplo, com esta música Bailarico Saloio. António Joaquim Fernandes chegou ao Brasil em 1962 a bordo do barco cargueiro argentino Corrientes, juntamente com os pais e os 10 irmãos. Todos fugiam à miséria que na aldeia transmontana de Val da Porca, tal como no resto de Portugal profundo, condenava famílias inteiras à imigração. 9 anos depois, profundamente transformado pela experiência da vida numa cidade a caminho de se tornar metrópole, o mesmo rapaz que entretanto fora feirante, vendedor de doces e sapateiro, fazia a sua primeira aparição no famoso programa do Chacrinha. Levava roupas espalhafatosas e o cabelo pelo ombro. Já não se chamava António Joaquim Fernandes, tinha nascido um fenómeno luso-brasileiro, era o cantor Roberto Leal. Português brasileiro, brazuca lusitano, como o próprio se definiu, figura pública de um lado e do outro do Atlântico, referência para milhares de imigrantes que, como ele, saíram de Portugal para se espalharem pelo mundo e que, ano após ano, cá o reencontravam nas romarias de verão. Roberto Leal morreu esta madrugada de domingo, na madrugada de domingo, em São Paulo, no Brasil, aos 67 anos. Há 3 anos que lutava contra um melanoma, uma forma agressiva de cancro de pele, e estava internado desde terça-feira no Hospital Samaritano na sequência de complicações no fígado e nos rins. O seu funeral, aberto ao público, sairá esta segunda-feira da Casa de Portugal, em São Paulo, onde o corpo será velado das 7 da manhã às 2 da tarde, hora local, e depois irá para o cemitério de Congonhas, na zona sul da cidade. Vamos ouvir aqui um dueto de Roberto Leal numa obra que juntou muitos artistas, quer portugueses, quer brasileiros, a Roberto Leal. Desta feita, a música chama-se de Jorge Amado, A Pessoa. Não arrepia esse negócio aí! Brasil, tu és tão lindo, és filho de... Estivemos com mais uma recriação, ou pelo menos mais uma inspiração musical, das relações Portugal-Brasil que Roberto Leal tanto difundiu. Este programa, que vai espalhar aqui a música de Roberto Leal ao longo, pelo menos da primeira hora deste Mundo NAF, este programa vai ser, na verdade, uma extensão, um prolongamento de minutos diversos e intermeado com música dedicada e música deste artista que nos deixou aqui, pelo menos do mundo físico, e foi para, da forma como ele o divulgava, o mundo etéreo, e acredita ele, para junto de Jesus, para junto de Cristo. Roberto Leal assim pensava, e por isso, porque contrariá-lo? Até porque ele agora, o que melhor temos a fazer é evocá-lo e passar as músicas dele. Vou dizer que, na verdade, esta é uma emissão prolongada de uma das rubricas de Mundo NAF, que é a Necrologia Feita à Maneira. É na segunda-feira, no Mundo NAF, à segunda-feira. Bom, hoje troquei-me e, por isso, deve ser razão de haver aqui qualquer coisa. Há quem diga, olá, aqui há gato. E já cantava, na década de 70, Roberto Leal, aqui há gato. E esta música traz em si própria a expressão aqui há gato, porque a meio surpreendeu-me com uma pausa e um recomeço. Aqui há gato. Vamos para já continuar a ouvir. Quando eu te beijo, tua boca não responde. Quando procuro, tua mão lá lá se esconde. Quando eu te chamo, não há passos pelo chão. Sempre que me ofereces prenda de aniversário em setembro, eu penso aqui há gato, eu nasci só em dezembro. Sempre que falas comigo de um filme que te levei, eu penso aqui há gato, nesta noite eu trabalhei. Aqui há gato, aqui há gato, aqui há gato e tu andas me enganar. Aqui há gato. Quando eu me deito, tu tens sono, queres dormir. Sempre que acordo, tu tens pressa, vais sair. Quando te espero, morrem as flores na mão. E qualquer coisa morre no meu coração. Sempre que me ofereces prendas de aniversário em setembro, eu penso aqui há gato, eu nasci só em dezembro. Sempre que falas comigo de um filme que te levei, eu penso aqui há gato, nesta noite eu trabalhei. Aqui há gato, aqui há gato, aqui há gato e tu andas me enganar. Aqui há gato, aqui há gato, aqui há gato e isto vai ter que acabar. Aqui há gato, Parece que aqui há gato. Ora, estamos a ter uma emissão em que Roberto Leal é o rei. Por que não? Vamos, ele fez tanto pela música portuguesa no Brasil, levou o conhecimento desta nossa cultura, ou a redescoberta desta nossa cultura, ali na década de 70, início da década de 80, e assim foi, tal como já disse hoje, numa sondagem, os brasileiros referiam-se a como o português mais famoso, referiam-se a Roberto Leal, à frente de tantos nomes como o próprio Camões ou Amália Rodrigues. Vamos ouvir mais uma música interpretada por Roberto Leal, uma música da cultura tradicional do cancioneiro nacional português. Estás a ouvir Mundo NAF, nesta emissão bastante leal que te trago hoje, a emitir da Rádio Cruzeiro, de Odivelas para o mundo. Vamos ouvir Milho Verde. Em tempo de férias, fica a conhecer o seu concelho. Centro de Exposições de Odivelas, um polo de referência na cultura de Odivelas. Um edifício de formas arrojadas, mas com um desenho simples, que convida os seus visitantes a descobrir diferentes exposições e formas de arte. com serviço de cafetaria esplanada, com vista para o Jardim da Música, convida todos os seus visitantes a passar um dia diferente na cidade. Saiba mais em www.ucm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. É isso, visite Odivelas. Se não tem nada para fazer, por que não visitar Odivelas? Podia visitar outro sítio qualquer, visite Odivelas. Se for do concelho, fica a conhecer melhor o seu concelho. Se não for, passe por cá, coma, por exemplo, um pão com marmelada branca de Odivelas. Que tal? Marmelada é marmelada, mas marmelada branca de Odivelas é de Odivelas. Bom, e então eu só estava a ser leal convosco. Leal e verdadeiro. Creio que são sinónimos. Bom, ora, estás a ouvir o Mundo Nave. A emissão de hoje está limitada, de alguma forma, ao acontecimento deste fim de semana. Uma figura do cancioneiro nacional, quer português, quer brasileiro, neste caso da lusofonia, Roberto Leal, deixou-nos aos 67 anos. Mas deixou-nos também muita música, e é isso que temos estado aqui a passar. Temos estado aqui, estou eu a passar, eu, neste Mundo NAF, que também está cheio de Roberto Leal, como também cheio de outras coisas, mas como o Mundo NAF tem Roberto Leal, Roberto Leal vai para o Mundo NAF, a sair daqui de www.radiocruzeiro.pt, na antena, a sair de Odivelas para todo o mundo. Eu gostaria também a todo mundo dar um beijo. E se todo mundo me vier dar um beijo a mim, ficamos com esta música que pede para dar cá um beijo. Fui me confessar naquela capelinha, o Roberto Leal, conhecido tanto em Portugal como no Brasil, pelo seu repertório entre o romântico e o popular, cheio de citações do folclore português, lançou-se como cantor no início da década de 1970, depois de ter trabalhado há alguns anos como sapateiro, vendedor de doces e feirante na cidade onde se radicou com a família, São Paulo. Arrebita, o seu primeiro êxito, em que ficaram desde logo patentes as influências do cancioneiro popular, data de 1971, o mesmo ano em que se estreou na televisão, precisamente com esta música, Arrebita. Na década de 90, a fama de Roberto Leal teve um boost e muito provavelmente estendeu-se a outros públicos quando a banda brasileira Mamonas Assassinas o parodiou através da canção Vira Vira, canção de 1995. Roberto Leal dizia a propósito: quando os meninos estouraram com a música, eu estava em Portugal. Todo mundo achava que eu ia ficar chateado e que os iria processar. Os meus advogados falaram que eu ganharia um bom dinheiro. Quando cheguei no Brasil, vi o país todo cantando. O meu próprio filho, de nome Rodrigo Leal, também cantava os Mamonas Assassinas. Eles me levaram para a nova geração, dando uma dimensão ainda maior ao meu trabalho. Me tornei amigo deles, dizia assim Roberto Leal. Esta foi uma recordação, anos depois, à edição brasileira da revista Caras. O cantor estava, de resto, ligado ao projeto Artistas Cantam Mamonas, álbum de tributo à banda, cujos membros morreram em 1996 num acidente de aviação. E vamos, por causa disso mesmo, ouvir Mamonas Assassinas. Matão suruba, não pude ir, Maria foi do meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi do meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste reino de suruba, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de surua, já me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Bate pé, bate pé. Oh, Maria, essa suruba me excita. Ai, vida, ai, vida, ai, vida. Então vou fazer amor com uma cabrita. Ai, vida, ai, vida, ai, vida. Mas, Maria, isso é bom que te exercita. Bate o pé, ai, vida, ai, vida. Manoel, com na cabeça tem que te largar de putaria, vai cortar na poderia. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba, já me passaram na bunda. Eu ainda não comi ninguém. O melhor é de raios, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, que me dói. Desportivamente. A rubrica de desporto aqui no Mundo NAF. Se gostas de desporto, vai à página de Facebook da Rádio Cruzeiro em www.facebook.com/radiocruzeiro.pt. Encontra o post sobre o Mundo NAF às segundas-feiras, a partir das 10 da noite, o programa que traz um belo par de horas nesta noite. E escreve: eu gosto de desporto, eu gosto da rubrica desportivamente de Mundo NAF. Ora, se não gostas, vai a facebook.com/radiocruzeiro.pt, encontra a publicação sobre o Mundo NAF na página da Rádio Cruzeiro e no comentário escreve: eu não gosto da rubrica desportivamente Mundo NAF, nem gosto especialmente de desporto. Ou então, se não te identificas com nenhuma destas sugestões, faz um post, faz um comentário ao post da Rádio Cruzeiro no Facebook da Rádio Cruzeiro, como tu quiseres. És livre. Tu és livre, tu sabes que és livre. E podes, por exemplo, ir ao post do Mundo NAF no Facebook da Rádio Cruzeiro, escrever um comentário só por desporto. Só naquela, na desportiva. Ora bem, o que é que aconteceu no desporto em Portugal e no mundo? Em Portugal, o Benfica ganhou. O Porto também ganhou, embora já para lá, quase lá da hora. Foi preciso o Porto marcar para o árbitro apitar para o final do jogo. O Sporting empatou. Isto estamos a falar do futebol. E sendo assim, o Famalicão está em primeiro lugar do Campeonato Nacional. Um polaco venceu a volta à Espanha em bicicleta, que terminou este fim de semana. O Sevilha lidera o campeonato espanhol em Espanha. Sevilha, que é orientado por Prolelli, Lopetegui, agora estava a pensar no Jorge Jesus, que também não acertava com o nome deste treinador espanhol. Jorge Jesus, que se safou e está em primeiro lugar, já com pontos de distância no Brasileirão, o Campeonato Nacional de Futebol do Brasil. Susana Veiga é vice-campeã de 50 metros livres nos Mundiais de Natação Adaptada. Portugal conquista 3 medalhas na Taça do Mundo de Ginástica Acrobata. Frederico Moraes vai representar Portugal na categoria de surf pela primeira vez. O surf vai aos Jogos Olímpicos e Frederico Moraes é o representante de Portugal na modalidade. Espanha. Espanha vence o campeonato do mundo de basquetebol ao enfrentar a Argentina na final. A Argentina que derrotou a França, que por sua vez a França tinha derrotado os Estados Unidos da América, e por isso os Estados Unidos da América já vinham a ganhar o campeonato do mundo de basquetebol há anos e anos e anos e anos e anos, mas desta feita, chapéu, ficaram pelos quartos de final. E ficamos por aqui com Desportivamente. Vamos já de seguida seguir com Criminologia Feita à Maneira, é no Mononaf, à segunda-feira. E hoje, em Criminologia, aqui no Mononaf, tu que estás a ouvir, que crimes temos nós para falar? Bom, é um crime de longa data, perpetrado sobre um português, em Espanha. Mais uma vez Espanha, depois de ganhar o campeonato do mundo de basquetebol, depois de falarmos que terminou a volta à Espanha em bicicleta, voltamos à Espanha e desta vez para falar de crime. Quem acharia que se poderia ser de outra forma, desengane-se. O crime aqui cometido é o não reconhecimento de paternidade de Javier Santos, que agora, depois de uma decisão em tribunal, vai poder orgulhosamente mencionar-se como Javier Iglesias, o filho português de Julio Iglesias. Sim, exatamente. 30 anos a disputar o assunto em tribunal, até que um esforço de mãe, só uma mãe é que conseguia empreender desta forma, grande empreendedora, sim senhor. A amante de Julio Iglesias, nos anos 70, teve um filho que fez 40 anos, agora há pouco tempo, e esse filho nunca foi reconhecido pelo pai. Mas este esforço valeu a pena, porque só em herança são mais de 30 milhões. Vamos recordar neste momento, o Javier, o próprio, que também um dia chegou a pensar em ter uma carreira de vocalista. Hoje em dia é produtor musical, mais na área da música eletrónica, mas vamos recordar um período em que ele lançou algumas músicas, tentando, de alguma forma, quase seguir as pisadas do seu pai à data, sem o poder dizer que era seu pai, porque não estava reconhecido. Vamos ouvir Javier Santos com a música Oidaria. Mi habitación, buscando algún recuerdo entre tus fotos, cansado del vacío que dejó tu adiós, soñando en tus caricias, pintando en la pared un corazón. Y ahora dime dónde estás. Hoy daría media vida por volverte a ver. dónde estás. Y te iré a buscar. Hoy daría media vida por volverte a ver. Hoy daría cualquier cosa por un beso. Qué difícil se hace todo cuando tú no estás. Cuando trato de buscarte y no te encuentro. Hoy daría media vida por volverte a ver. Hoy daría cualquier cosa por un beso. Qué difícil se hace todo cuando tú no estás. Cuando trato de buscarte y no te encuentro. Quem diria que uma música romântica era o foco central de criminologia feita à maneira é no Mundo NAF à segunda-feira de hoje, aqui no Mundo NAF. Mas é verdade. Rulio Iglesias, esse mafarrico cantor romântico espanhol que invadiu todo o mundo com as suas músicas, não quis reconhecer o seu nono filho, um português. Javier, de seu nome. E estava tudo ali tão perto como foi possível. Estava tudo ali. Porque Rulio Iglesias, afinal, cantou em português. Ey, la van inventando por ahí, historias y mentiras sobre mí. Eu que tanto amei. Ey, día o passado vai dizer o tipo de mulher que foi você. E que eu ajudei. Ei, se dia eu lhe fiz algum favor, não esqueça que eu fiz por amor. Que eu pensava existir. Ei, você brincou demais com o coração, jogou pela janela uma ilusão que dia senti. Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei. Fingia que me amava e eu te amei. Foi só por orgulho esse querer. Eu sei, você me sufocou uma emoção. Não tem sentido mais nossa união. Preciso te esquecer. Ei, não pense que lhe guarda algum rancor. É sempre mais feliz quem mais amou. E esse sempre fui eu. Ei, se dia eu errei foi sem querer. Você errou bem mais para saber. E esse amor não valeu. Eu sei, você nunca me quis, agora eu sei.

tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, lembro a terra onde eu vivi. É tão lindo o amanhecer, cai o sol sobre as hernades, lá não pudeste viver, hoje choras de saudades, na hora da Ave Maria, quando se chegado o fim do dia, nossa gente vai rezando nessa hora de alegria. Logo se prepara a ceia, a hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. Ó jardim das oliveiras, guarda os teus lindos trigais, és a esperança verdadeira, és a terra de meus pais. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as hernades, lá não pudeste viver, hoje choras de saudades, na hora da Ave Maria, quando os sinos vão tocando. O cantor português Roberto Leal morreu hoje em São Paulo, vítima de um câncer de pele. Ele virou um ícone pop depois de participar do programa do Chacrinha na década de 70. A alegria era a marca de Roberto Leal. Antônio Joaquim Fernandes nasceu em 1951, no norte de Portugal, e por quase cinco décadas foi a referência mais popular da música portuguesa no Brasil. Roberto Leal veio para cá nos anos 60. No começo da carreira, tentou entrar para a Jovem Guarda, mas foi em 1971, no programa do Chacrinha, aqui na Globo, que ele teve o seu primeiro sucesso. Também português, José de Sá foi empresário do cantor por 47 anos. Ninguém conhecia a música Arrebita, ninguém conhecia. Aí o auditório começou a querer dançar e tal. Aí ele falou, ah, vocês querem mais Roberto Leal? Volta Roberto Leal, voltou a cantar. Foi na segunda virada que a turma ficou com a Arrebita. Chegou outro dia, ele já não podia sair mais na rua. A partir daí, foi o mundo se curvou ao sucesso que o nosso querido Chacrinha mostrou. Arrebita, arrebita, arrebita. Ao longo da carreira, Roberto Leal vendeu quase 30 milhões de discos. A história de vida virou uma autobiografia. O prefácio foi escrito pelo maestro João Carlos Martins, que dividia com o cantor duas paixões, a música e o Clube do Coração. Nós dois éramos torcedores símbolos da Portuguesa. Os dois planejavam fazer um concerto este ano em Portugal, plano que teve que ser interrompido por causa da saúde do cantor. Há mais de 2 anos, Roberto Leal lutava contra o melanoma, um tipo grave de câncer de pele. O maestro, que já não toca mais piano, hoje abriu uma exceção para homenagear o amigo. Roberto Leal estava internado neste hospital em São Paulo desde a última terça-feira. Parentes e amigos disseram que ele chegou a apresentar um quadro de melhora durante a semana e que parecia disposto, mas que nos últimos dias o estado de saúde do cantor piorou. Rodrigo, o filho mais velho e produtor musical do pai, disse que o cantor já tinha definido as músicas de um novo disco, ele era um português brasileiro. Ele era o cara que se apaixonou pelo Brasil de verdade. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho aqui pra ver a mar. Ouvimos mais uma reportagem. Uma reportagem homenagem do Brasil, da televisão brasileira, do programa Fantástico, um programa de grande audiência no Brasil, a falar com emoção de Roberto Leal. E é assim este programa do Mundo NAF de hoje, dito e anunciado como o mais leal, porque passa Roberto Leal. Na hora da morte, Roberto Leal celebra a vida com a música Que Bela a Vida. Certo homem deixa a sua terra um dia e pensa que estiveste a ouvir Que Bela a Vida, por Roberto Leal, aqui na Rádio Cruzeiro, no programa Mundo NAF. Roberto Leal, que nos deixou do plano físico, mas foi para o metatarso. Metafísico. Por falar em meta, a minha meta é chegar até à meia-noite, hoje. Tu, se estás desse lado a ouvir, força! Vai até facebook.com/radiocruzeiro.pt, encontra o post do Mundo NAF desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, e escreve lá um comentário. Vá, vai lá isso, enquanto que o Roberto Leal fala da Terra da Maria. onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo tenho pena dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Vinha cheio de ambição, mas hoje eu vejo que às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Não há dinheiro que pague a paz do meu coração. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem é que está mortinho aí em casa para cantarolar? Não tem problema. Se estás a ouvir o Mundo Nato, então cantarolar quase nem é uma incisão, é a opção. Talvez encontre dois braços à minha espera. É verdade, morreu o cantor Roberto Leal e isso foi uma das notícias que rapidamente surgiu porque foi divulgada através do Facebook da Rádio Cruzeiro. Uma das primeiras fontes de informação a confirmar esta triste notícia foi o Facebook da Rádio Cruzeiro. Ontem, ainda não eram 2 da tarde, já um post no Facebook da Rádio Cruzeiro anunciava esta notícia do artista popular, verdadeiramente popular, especialmente popular no Brasil, que nos deixava deste mundo material. E Roberto Leal, por isso, vale a pena gostar da página da Rádio Cruzeiro no Facebook. Basta ir a facebook.com/radiocruzeiro.pt e pôr um gosto na página. Sigam a página, divulguem a página pelos vossos amigos e talvez pelos vossos inimigos também. Isto se não gostarem de um ou outro programa. Claro que não é o Mundo NAF, porque o Mundo NAF todos gostam. Todos os que gostam, claro. Trata-se de amor? Bom, o amor não engana. Lembram-se desta canção que foi, digamos, recuperada e teve grande força ali na década de 90 pelo um conjunto de músicos portugueses que se juntou como Resistência, que Amor Não Me Engana? Ora, adivinhem quem é que também cantou esta música? Não precisam de se esforçar muito, pois eu sou leal convosco e esta é a emissão que recorda Roberto Leal. Foi exatamente este artista que cantou Que Amor Não Me Engana. Thank you. amor não se entrega na noite vazia. E as vozes embarcam num silêncio aflito. Quanto mais se apartam, mais se ouve o seu grito. Muito à flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para minha beira. Que Amor Não Me Engana, aqui interpretado por Roberto Leal. Roberto Leal, que fez muitas incursões, levou a música portuguesa para o Brasil, fez muitas incursões por repertórios de artistas nacionais e não podia deixar de ser, também cantou Amália Rodrigues. Comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faz está pior. Comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faz está pior. Oh, olhos azuis claros, contrários ao meu viver. Oh, olhos azuis claros, contrários ao meu viver. Em me ver a padecer, que gosto tens do amor. Em me ver a padecer. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o padre está pior. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o padre está pior. Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração. Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração. Duas palavras que dizem amar sem deixar-te não. amar sem deixar de mão. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que me faça estar pior. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que me faça estar pior. As ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas. As ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas. São eles a que se prendem as almas apaixonadas. São eles a que se prendem as almas apaixonadas. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que faça estar pior. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que faça estar pior. Oh, comadre Maribel, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que faça estar pior. Estamos no Mundo NAF e assim tu que estás a ouvir também estás neste mundo, que é o meu, mas também é o teu. Emitimos em www.radiocruzeiro.pt de Odivelas para o mundo. Transmitimos o Mundo NAF às segundas-feiras, a partir das 10 da noite, durante 2 horas. Um belo par de horas que, de semana a semana, tentamos trazer temas de atualidade. Desta feita, trazemos um programa que se inspira com o desaparecimento do cantor popular Roberto Leal. Temos estado a ouvir na primeira hora Roberto Leal, e Roberto Leal ouvimos também na segunda hora. O repertório dele é grande, é divertido e por isso cabe no Mundo NAF. O Mundo NAF não se fica só por Roberto Leal, o Mundo NAF é muito grande e por isso, para a semana, é provável que não venhamos a ouvir Roberto Leal. Mas enquanto ouvimos, e visto que o celebramos, vamos continuar. Desta vez, aqui uma faceta um pouco mais malandreca, malandreca, quando o Roberto Leal cantava sobre as pernas da Carolina. Pernas fazia o meu cinto de salvação. Tempo Férias. Fica a conhecer o seu concelho. Casa da Juventude, junto ao Cruzeiro e ao Jardim da Música, é um edifício moderno vocacionado para jovens entre os 13 e os 35 anos, mas aberto a toda a população. Neste espaço é possível estudar, frequentar workshops ou simplesmente conviver no espaço Chill Out. Saiba mais em www.cm-odivelas.pt ou no Facebook da Câmara Municipal. Quem quer ir para o Chill Out é seguir o endereço da Câmara Municipal de Odivelas e saber mais sobre estes espaços que se anunciam aqui na Rádio Cruzeiro. Vá, força, conheça o seu concelho. E Roberto Leal cantava sobre as pernas da Carolina, mas a sua safadice não se ficava por aqui. Apresentamos já de seguida o Vira Safado por Roberto Leal. Montanha russa, onde os assis se perderam, uma bruxa malvada, para quem os gatos renderam. Pelos poucos patacos, com lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora param todos, ao som um vira safado, sem dança, roda ou festança, um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos, com lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora balão todos, ao som um vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Onde os assis se perderam, uma bruxa malvada, para quem os gatos perderam. Pelos poucos patacos, com lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora param todos, ao som um vira safado, sem dança, roda ou festança, um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos, novos homens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora bailam todos, ó como vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira. Safado vira safado, vira safado, vira, safado vira safado. Estamos a recordar Roberto Leal e pode também fazê-lo indo ao YouTube, por exemplo, ou andando atrás na box, visto que os canais que tinham programas com o Roberto Leal, depois de saberem da sua morte, começaram a descarregar na grelha isso, essas recordações que eles tinham. Vale a pena recordar. Vou dar dois exemplos. A RTP tem o programa, que até estava em reposição nesta fase, O Último a Sair, com brilhante participação de Roberto Leal. Temos também um programa de Bruno Nogueira, que Os Sons de Cristal, em que um dos episódios é realmente passado na companhia de Roberto Leal, também vale a pena. E também este fim de semana, aquelas entrevistas de Levar às Lágrimas, e Roberto Leal era de lágrima fácil, era um sentimentalão. Um abraço ao Roberto Leal, que está na outra dimensão e que chorou copiosamente com o programa do Daniel Oliveira, O Que Dizem os Seus Olhos para Ficar Nesse Estado. Vamos ouvir, então, Tens os Olhos Assim? Vamos ouvir a música, Valentim. E amanhã, dia 17 de setembro de 2019, em Odivelas vão estar 27 graus de máxima. A temperatura máxima do país vai se registar em Santarém, com 32 graus. Amanhã, dia 17 de setembro, isto em Santarém. Aqui em Odivelas vamos ter céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até a meio da manhã. O vento vai estar fraco. Pode ser uma boa altura para irmos jogar ao bate-pé. E pode ser também o bate-pé ao som de Roberto Leal. A

tempos que lá não vou. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh, minha gente, estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao fumar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao fumar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Estás a ouvir o Mundo NAF, hoje que é dia 16 de setembro de 2019. E passam exatamente 16 dias que começou o mês de setembro. Informação sempre concreta aqui no Mundo NAF, às segundas-feiras, a emitir em Rádio Cruzeiro, www.radiocruzeiro.pt. Estamos a ouvir uma emissão leal, cheia de leal, praticamente do princípio até ao fim. Tivemos ali uma interrupção para o Desportivamente e também para o Criminologia, em que entrou a família Iglesias e as suas idiosincrasias. Mas, enfim, já que falamos de Julio Iglesias, vamos passar uma música de Roberto Leal que quase podia ser dedicada ao Julio. Chama-se Panela Velha. Namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha e é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A nossa vida começa aos 40 anos, dá-se os planos do futuro de uma pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casada às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha e é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha e é que faz comida boa. Vou-me casar para ganhar o seu carinho. Viver sozinho a gente desacorçoa. E um português sem mulher não vale nada. É que nem peixe vive fora da lagoa. Estou resolvido a contrariar os meus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, panela velha e é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha e é que faz comida boa. E pronto, estamos a chegar ao fim deste belo par de horas aqui de companhia radiofónica do Mundo NAF, que chega até ti através de www.radiocruzeiro.pt. Estivemos com uma emissão bastante recheada de lealdade, neste caso músicas de Roberto Leal, que passou para o plano imaterial este fim de semana, mas tem as suas músicas em bits e bytes, em muitos discos rígidos e plataformas stream por esse mundo fora. Por isso o Roberto Leal não nos vai deixar tão cedo. Não sei se é bom ou se é mau, mas vamos ficar com a última de Roberto Leal por hoje, uma das mais também conhecidas e reconhecidas entre o seu público fiel. Roberto Leal deixou-nos este domingo, dia 15 de setembro de 2019. Já está no Facebook, sim, uma página que marca o desaparecimento do plano material de várias figuras que acompanham as últimas décadas. Roberto Leal foi uma delas, por isso está no Facebook. Uma página de Facebook, e a Rádio Cruzeiro também é uma página de Facebook, em facebook.com/radiocruzeiro.pt. Passe por lá, meta o seu gosto na página, meta o gosto nos posts dos programas da Rádio Cruzeiro, ouça a Rádio Cruzeiro em www.radiocruzeiro.pt. É o carimbó português, Roberto Leal. Vai com... moda que eu inventei é dança de muita lata. Ai, esta moda que eu inventei é dança de muita lata. Junto ao vira português, com carimbó da mulata. Junto ao vira português, com carimbó da mulata. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem, vem, vem. Venha comigo. Vem, vem já. Vem dançar o carimbó português. Vem agora que vai com. E foi como que numa misturadora que metemos quase todo o repertório de Roberto Leal neste programa Mundo NAF. E se fosse eu a bater à porta agora na casa de uma jeitosa, diria: olá, eu sou o NAF, estive no programa para homenagear o grande Roberto Leal e agora estou aqui para papar a sua filha. Para quê? Para homenagear o grande Roberto. Obrigado por ter estado desse lado. Foi mais uma emissão do Mundo NAF. Para a semana, uma edição especial. Não percam. Até para a semana.